Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira, às 19. Hoje temos connosco o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tavira, o Sr. Romana Martins, o coordenador da mesma instituição, o Sr. Dr. António Matos e a técnica de Serviço Social, Dra. Marina. Vamos conversar das várias atividades desta instituição, utentes, funcionários, acordos e das necessidades que vão surgindo no dia-a-dia, algumas de uma forma envergonhada. Falaremos também das dificuldades das IPs. Bom dia e obrigado por terem aceito este meu convite. Um cumprimento especial também para todos que nos escutam. Senhor Provedor, vou-lhe colocar a primeira questão, e que tem a ver aqui com a instituição, com a Santa Casa da Misericórdia de Tavira. Em que ano foi fundada a Santa Casa da Misericórdia de Tavira? Foi fundada em 1498, as primeiras misericórdias criadas pela Dona Rainha Dona Leonor. Portanto, é uma das 60 misericórdias no país inteiro instituídas pela Rainha Dona Leonor. Significa que é das primeiras misericórdias do país. Certamente, ao longo destes muitos anos, muito bem, tem feito a toda a população, não só de Tavira, mas também do país, porque o bem espalha-se, não é uma coisa que fique circunscrita a uma determinada localidade. Pedir-lhe também já agora um breve historial, mesmo breve, sobre a Santa Casa da Misericórdia de Tavira. Sim, a Misericórdia, com mais de 500 anos, tem sempre mantido uma obra especial em que tem por base a prática das 14 obras de Misericórdia. Exatamente. A preocupação tem sido essa, com mais ou menos dificuldade. Tem um património religioso muito elevado, só que estava degradado, com o sacrifício que é notório, conseguiu-se em parte suportar os encargos com a reparação de duas igrejas e mais uma outra casa anexa à Igreja da Misericórdia. São instituições muito antigas, de modo que, pronto, as obras estão sempre... A Igreja da Misericórdia foi criada em 1451, construída, enquanto a outra igreja que nós temos, de São José, ainda é muito mais antiga. A Igreja de São José, portanto, pelo que vejo, também pertence à Misericórdia de Tavira. Foi cedida por decreto do Governo em 1921. Sim, senhor. Há pouco falou nas 14 obras de misericórdia e eu coloco a seguinte questão. O que é que lhe parece? Portanto, as primeiras misericórdias do tempo da Rainha Dona Leonor punham em prática, através do que faziam, as 14 obras de misericórdia, as 7 corporais, as 7 espirituais. Parece-lhe que as valências hoje, passados 500 anos, mais, elas de alguma forma enquadram-se nas 14 obras de misericórdia? Tentam que se mantêm atuais, principalmente aquelas que se referem às corporais. Pois. Que vai de encontro às carências da população. Das pessoas, exatamente. As outras morais também se praticam, mas com menos aceitação por parte da população em geral. O Sr. Provedor, há quantos anos é que está ligado aqui à Misericórdia de Tavira? Hoje já estou aqui desde 2000, há 12 anos. Há 12 anos? 12 anos como provedor, mas antes disso exerci funções dos corpos sociais durante alguns anos no Conselho Fiscal. Portanto, vem aqui todos os dias, passa aqui o seu dia. Como estou aposentado, não tenho nada que fazer, entretenho-me aqui. Faz um horário de funcionário sem ser funcionário. Exatamente. Pois, aliás, eu... Totalmente voluntário, porque os corpos sociais da Misericórdia de Tavira, contrariamente ao que acontece numas outras, não são remunerados. E há uma tendência e mais ano menos ano acaba por se verificar é a remuneração de alguns elementos, de alguns membros dos corpos sociais. E isto tem que ser alterado estatutariamente, não é? Porque, não, princípio... pode não ser. O nosso compromisso já prevê isso. Mas para que tal se considere, para que tal seja aplicável, torna-se necessário a Assembleia Geral aprovar sob proposta da mesa e depois comunicar às entidades tutelares, que é a Segurança Social e o Sr. Bispo, a Diocese. É claro que com a crise que vai, eu não sei se de facto isto estará para ter no futuro órgãos remunerados. Eu digo, não me refiro agora, mas quer dizer, o que nós vemos é que de facto cada vez há mais dificuldades, e falaremos disto certamente ao longo deste programa, porque eu estou a pensar que ainda há poucos dias eu via num jornal que 14 IPS, e nestas IPS eu incluo as Misericórdias, o Sr. Professor que me perdoou por eu não estar a distinguir, mas quer dizer, falava-se que haveria 400 instituições que corriam o risco de virem encerrar por motivos económicos. Se isto continuar neste ritmo, não sei, para além de muitas encerrarem, se calhar não haverá assim possibilidade de virem a ser remunerados. Mas isto é apenas o meu ponto de vista, e vale o que vale. O meu ponto de vista também é esse, de tal maneira que aqui antes vira, nunca se tal foi posto essa hipótese. Mas nós atendemos. Aqui se é uma instituição com 102 ou 103 funcionários, fora nos outros arquivos verdes, gerir essa instituição para em regime de um voluntariado puro, não dá. É muito difícil. É muito difícil. É complicado. Quem é que tem o seu emprego, sai do seu emprego a determinadas horas, ainda vem aqui só que a assinar o expediente. É o que pode vir a acontecer no futuro. Eu entendo isso. Além disso, o que se verifica é que só há disputa do ato eleitoral quando há interesses, não monetários, mas interesses de outra ordem, das pessoas procurarem infiltrar. Só assim é que há disputa. Quando há eleições, aparecem mais listas ou não? Às vezes aparece uma outra lista, ao máximo duas, mas não é... não é muito frequente. Sim, aqui há uns anos só aparecia uma lista. Uhum. Pois, se forem remuneradas, acredito que apareçam mais pessoas apareçam interessantes. Mais. Agora, enquanto não forem remuneradas, não haverá assim muita concorrência. Neste momento, que não é remunerado, que passa aqui os dias, diga-me, por favor, parece-lhe que ser provedor de uma instituição é um bom investimento ou não? Pessoalmente é. Pessoalmente é. Sinto-se feliz, não é? Exatamente, e compensado. E como eu, que fui funcionário da Câmara Municipal, um órgão realmente de interesse público muito grande, em que fui diretor do departamento, isto foi uma continuidade daquilo que ali se recebia. E daí sentir-me satisfeito e dizer com muita propriedade: se a Misericórdia me deve muito, eu ainda devo mais à Misericórdia, aos utentes. Porquê? Porque é uma satisfação, e é a satisfação interior que realmente nos faz ser felizes e ter a consciência do dever cumprido. Dever em relação àqueles que precisam de nós. E essa felicidade interior que fala, portanto, ela vem, de facto, deste bem que se faz aos outros, da nossa disponibilidade, e de facto, esta felicidade ninguém nos a pode tirar, porque realmente é, de facto, nós somos felizes pelo bem que fazemos, e isto ninguém nos consegue tirar. Se é uma felicidade ou uma alegria que a gente apanha porque vai a uma festa, outra coisa qualquer, isso é momentâneo e logo desaparece. Agora estou alegre, daqui a pouco se calhar já estou triste. Mas quando é, de facto, por fazer bem, realmente isto é uma felicidade que ninguém nos consegue retirar, e isto compensa tudo. Para além do mais, ele disse que pagava 100 por um, por isso eu há pouco quando lhe coloquei a questão de se era um bom investimento, pois também é um bom investimento até nesse aspecto, porque no dia em que partirmos, a única coisa que levamos é, são as boas ações, tudo o resto cá fica. O Sr. Martins, para além da misericórdia, também está ligado a outra instituição ou não? Não. Não. Só esta, e esta já chega. Bem, as primeiras misericórdias eram constituídas por 100 irmãos, aqueles que mais garantias davam de espírito de serviço e doação ao próximo. Eram também estes irmãos que prestavam uma boa parte dos serviços correspondente às 14 obras de misericórdia, coordenados por um provedor que, na época, era das pessoas mais conceituadas no aspecto moral e humano. Quantos irmãos têm misericórdia atualmente? Tem aí à volta de 400. 400, bastante, é bem bom. É. O fundador da União das Misericórdias, o falecido padre Virgílio Lopes, esse é que foi o fundador, o Melícia já foi, de facto, um continuador. Ele dizia num livro sobre o 5º Congresso das Misericórdias, alertava para a seleção de irmãos, que têm essa preocupação ou não. Aqueles casos em que as pessoas estão, muitas vezes, com a situação que contraria a situação regular, ou que estão numa situação irregular, em relação, portanto, aos princípios espirituais da misericórdia. Não costumam fazer seleção? Não há seleção, e procuramos, até porque há um desinteresse muito grande. Nós vivemos numa sociedade um bocado egoísta e é monopolista, mas se interessam muitas vezes pelo bem social. Infelizmente é assim. Nós aqui temos de tudo. Temos uns que não se interessam, nem a cotização pagam, e temos outros dedicados que aparecem às assembleias. Mas é que não temos razão de queixa dos nossos irmãos da misericórdia. Os corpos sociais têm pelouros distribuídos ou não? Como é que é mais funcional? Tem aqueles que têm disponibilidade para os bens. Quer dizer, há aqueles que estão empregados e que não podem sair do seu emprego, portanto não têm disponibilidade. Outros que são aposentados e têm mais disponibilidade e vontade. E então, nesses termos, há colaboração. Não. Tudo aquilo que tinha dentro, queria arrancar as portas do céu, e o vento levou-me a tocar no fundo. Sabia que se o jogo ficasse feio, teria de parar no momento certo. Está feito, é o fim desta caminhada. Não é tarde, vou tirando. Hoje mudou a minha sorte. Tudo será diferente. Vou poder ver quando pintar a vida em tons de fogo. Tudo será diferente. Quero saber se é no final onde começa o jogo. Meu corpo aceitava a mão que dava. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou em radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tavira, o Sr. Romana Martins e o Coordenador António Matos e a Técnica Social Doutora Marina. Temos estado à conversa acerca desta instituição e vamos continuar a conversar, portanto, durante mais uns bocadinhos acerca dos utentes, dos funcionários, dos acordos e das necessidades que vão surgindo no dia-a-dia, algumas até de forma envergonhada. Dr. António Matos, vou-lhe colocar aqui uma questão. Vamos começar a conversar nós um bocadinho. Quais são as valências que tem a Misericórdia? A Misericórdia de Tavira tem várias valências ou respostas sociais. Na área dos idosos, dos adultos idosos, temos dois lares para idosos, temos um centro de dia e temos um centro de alojamento temporário para sem-abrigo. Na área da infância, temos dois centros infantis que cada um tem a resposta social de creche e de educação pré-escolar e temos um jardim de infância só com a resposta social de educação pré-escolar. São estas as... Já não é pouco. Falou que são dois lares, possivelmente será um com um acordo com a Segurança Social e outro se calhar sem acordo. Não, ambos têm acordo com a Segurança Social. Está bem. Não têm apoio, pelo menos não referiu, não têm apoio domiciliário. Não. Pronto, isso faz parte de outra instituição. Uma coisa que referiu, que tem um centro temporário para sem-abrigos. Isto, quantos é que albergam? Neste momento, com a mudança de instalações, passamos de uma capacidade de 7 para uma capacidade de 3. Neste momento... Os limites que a Segurança Social nos impôs, pelas características do edifício, são 3 pessoas, 3 sem abrigo. Está bem. Pronto, isso é bom, não é muito frequente fora dos grandes centros, não é? Portanto, encontrar pessoas, portanto, assim, nesta situação. Pois é, portanto, não há dúvida nenhuma que... Então vamos continuar a conversa. E em relação ao critério de admissão dos utentes, como é que funciona? Portanto, é pela ordem de que eles vão chegando, que vão procurando ser admitidos? Infelizmente nós não podemos, e acho que duvido que haja alguma instituição que possa cumprir exatamente tudo o que está nas circulares e na legislação. Neste momento, com a quantidade de pessoas em lista de espera, nós temos que ir só aos casos mais urgentes, aos casos mais prementes. Era excelente que conseguíssemos chegar a toda a gente, só que neste momento só conseguimos ir mesmo aos casos mais urgentes, àqueles casos em que está inclusivamente posta a dignidade humana em jogo, e aí sim são esses que nós podemos chegar. Obviamente não podemos chegar a toda a gente, é muito que nos custe. Pronto, e creio que é um bom critério porquanto os mais necessitados são os que estão em primeiro lugar. Eu, sem dúvida. Eu tenho presente que na União das Misericórdias, que tem aquele centro de deficientes profundos, certamente conhecem. A doutora Marina então conhece também isso, certamente. De facto, os que são admitidos são de facto aqueles que são os mais, como é que dizia o doutor Padre Virgílio Lemos, os mais pobres, os pobres dos mais pobres. Portanto, no fundo é a questão que está a levantar. Portanto, estão a admitir aqueles que são mais necessitados, mais prudentes. Eu penso que estão no campo certo, porque os outros, olha, portanto, se não encontram aqui, encontram lá, certamente que têm possibilidade depois de, sei lá, até pagando, conseguir um outro local. Portanto, penso que por aí é ótimo, estão de facto no campo certo. Portanto, todos os utentes que estão cá têm acordo, e se calhar ainda têm alguns também que sem acordo, não é? Exatamente, há utentes que estão fora dos utentes abrangidos por acordo, isto é, mas dentro da lotação imposta pela Segurança Social, porque a Segurança Social nem sempre consegue pagar todos os utentes da lotação de uma unidade, e dentro de uma lotação depois abrange menos, sempre há sempre menos dois ou três que não são abrangidos por acordo de cooperação. O Estado diz que não pode ser a primeira fonte de apoio. Como é que se vai resolver isto? Portanto, nós vivemos, não adianta estar a esconder, vivemos num período difícil, que há uma crise muito grande, o Estado diz que não pode compartilhar com mais de cerca de um terço. Acho que nem um terço chega. Pelo sim, vamos pôr em causa muita coisa. Pois, pelos números que eu aqui tenho, cerca de um terço, talvez mais. Exato. Um bocadinho, mas coitado muito pouco. E diz, portanto, que os utentes têm que contribuir, as famílias têm que contribuir, porque há tanta gente desempregada que isto parece-me que não claro, será... Há aqui coisas que têm que ser vistas, a questão da cooperação e dos acordos de cooperação. É muito simples de ver, não sei se já alguém terá posto dessa forma ou não, mas esta questão é muito simples de ver. O Estado faz acordos de cooperação com as Misericórdias e com as outras IPSS, não porque goste muito das Misericórdias ou goste muito das IPSS, único e simplesmente porque nós fazemos um papel que é único e exclusivamente atribuído ao Estado por Constituição. O Estado, por sua vez, não consegue cumprir, isto é, não consegue colmatar essas necessidades relativamente às pessoas, e eu estou a falar desde as crianças, a partir dos 4 meses em creche, passando pela educação pré-escolar, depois a pessoas, por exemplo, sem abrigo, passando já também para os centros de dias, lares de idosos, centros de acamados, todo esse tipo de coisas. Constitucionalmente faz parte das funções do Estado. E o Estado, exatamente por isso, assina protocolos de cooperação com as IPSS, porque são as IPSS, são as Misericórdias, outros, os centros paroquiais, tudo o que tenha o estatuto de IPSS, que é capaz de dar resposta a isso. E assim, atribui uma verba que, como disse, está lá perto, às vezes, dependendo das respostas sociais, é bem menos que um terço, em termos do custo de cliente mês, é bem menos de um terço, e o que põe em causa também a sustentabilidade das IPSS. E eu aqui junto tudo, porque acredito que não são só as Misericórdias que estão em dificuldades, também os centros sociais e parqueais, e também as outras IPSS. E a questão é esta: se o Estado diz isso, claro, eles é que têm os números, mas vamos ter que começar a pôr em questão a génese disto tudo, que pelos vistos é isso que também se anda a falar já há muito tempo, que é a Constituição Portuguesa. Porque, está a ver, doutor, como é que era? Eu outro dia lia num jornal diário, não interessa qual, não é importante para o caso, em que se dizia que muitas famílias estavam a tirar os utentes dos lares para com esse valor da reforma, tanto os ajudarem. Quer dizer, isto de facto é que a família a retirar, e há, eu também tenho conhecimento desses casos, que a família a retirar as pessoas dos lares para com isso os ajudarem. Isto é muito mau, não é? Quer dizer, é fruto da crise. Essa realidade ainda não chegou aqui, mas também com a crise e com o que se antevê, provavelmente também poderá chegar. Portanto, as pessoas, a principal necessidade hoje em dia de procurar a resposta de lar tem precisamente a ver com o trabalho dos familiares que não conseguem, portanto, estão a trabalhar, têm que ter uma resposta onde deixar o seu familiar mais velho, quer em centro de dia ou em lar. E quando, portanto, há uma ameaça ao corte, a falta de trabalho, que era o principal motivo da integração do familiar mais velho neste tipo de resposta, e em face da falta de rendimentos, pois as pessoas optam por tirar e voltar para casa. Como digo, essa realidade ainda não chegou aqui, mas temo realmente que isso venha a acontecer. Doutora, e mais grave que isso é que às vezes os familiares tiram os utentes e, em vez de ficarem na casa desses familiares, o utente vai ficar, se calhar, na casa que tinha sozinho. Eles vão servindo, a família vai servindo o dinheiro, que o utente fica abandonado. Isso penso que é ainda muitíssimo mais grave. E estes casos também. Isso é grave. Pois, isto é grave. Estes casos, infelizmente, estão a acontecer. Mas voltando ainda às comparticipações, tanto o Estado comparticipa com uma parte, e diz que não quer ir além dessa, e que as famílias e os utentes têm que participar com o restante, o que não, que não vai ser fácil. Neste momento, por exemplo, no caso concreto desta instituição, os utentes continuam a pagar uma percentagem da reforma que têm ou já ultrapassam essa fase, já pagam mais do que o valor da reforma? Como é que é? Como sabe, as mensalidades ou com participação familiar é calculada segundo os termos da lei e das circulares. Tudo o que passa a percentagem permitida pelos rendimentos do cliente terá que ser suportado até ao limite normal pelos familiares. Havendo familiares. Não havendo familiares, não é suportado por, obviamente, mais ninguém e ficará a misericórdia a cargo disso. Isto na área dos idosos. Na área da infância é ligeiramente diferente porque, geralmente, a constituição dos agregados familiares também por géneros é diferente. E aí as mensalidades estão muito mais vulneráveis ao desemprego. Uma vez que estamos a ter, por ano, quebras entre os 25% e os 30% em termos de valor bruto de mensalidades, desde que começou a famosa crise internacional. Aí começou a aparecer o desemprego e todo esse tipo de situações, os rendimentos vieram a diminuir substancialmente. Às 9 e à segunda-feira, às 19. Temos connosco o Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia, o Sr. Romana Martins, o Coordenador, Dr. António Matos, e a Técnica de Serviço Social, Dra. Marina. Estamos a conversar acerca desta instituição, dos utentes, funcionários, acordos e das necessidades que vão surgindo no dia-a-dia, algumas de forma envergonhada. Vamos continuar a conversa. Oh, doutora Marina, sabe o que é que, pronto, que eu noto, e a senhora faz a sua especialidade, especialidade, certamente que encontrará mais situações, a não ser que aqui também já não tenham chegado. Aparecem, portanto, esta crise, este problema do desemprego, traz cada vez mais pessoas a pedir ajuda. Nota isso aqui na Misericórdia ou ainda não? Nota-se, evidentemente. Aliás, já foram criadas, e o Dr. António saberá responder melhor do que eu, foram criadas já medidas. Portanto, também temos atualmente a cantina social, e antes de ter surgido tanto esse acordo com a Segurança Social, nós já estávamos a fornecer diariamente o número exato, eu não sei dizer, mas à volta de 2.300 pensões por mês. Por essa situação de emergência, de grande necessidade, muitas delas derivadas precisamente da questão do desemprego. A cantina social funciona onde? Aqui, portanto, quantas refeições, o que é que estão a fazer com a cantina social? Já agora, até para quem nos escuta, a ficar dentro do assunto, servem aqui uma refeição, mais que uma? Servimos uma refeição ou mais que uma quando é solicitado. Mais do que uma é essencialmente para agregados familiares com filhos, como nós. E prestamos mais atenção, também é mais composto, também inclusivamente leva mais fruta, tem mais complementos, tendo em atenção às crianças, porque é uma situação completa. Eu fico com a ideia, vêm buscar, e leva... Também. Eu estava a entender... A social típica de virem cá comer, nós não temos. Deixe-me então chamar-lhe mais takeaway social. Pois, está bem, tudo bem. É isso que acontece. Quantas pessoas é que estão, têm assim uma ideia de quantas pessoas estão a ser ajudadas já ou ainda não? Neste momento, em termos agregados, à volta de 40, são perto de 70 pessoas, nem elas não vêm todos os dias, porque estão também em constante procura de emprego e às vezes não vêm todos os dias. Acontecem outras situações, o doutor Marina, e agora estou a virar mais para si, porque este assunto acho que é mais seu do que ele e o doutor, embora o doutor também os abranja a todos. Mas quando aparecem situações de pobreza envergonhada, estas são mais difíceis, não? Estas situações de detectar são mais difíceis. Como é que se detectam? Como é que se ajudam? Logo quando, à partida, a pessoa chega a esta instituição... Existe a pobreza envergonhada, mas quando a pessoa chega a esta instituição, já à partida já está um pouco, já se abriu um pouco para conseguir ter chegado até aqui. As necessidades são tantas que ela viu-se forçada mesmo assim a ter ajuda. Porque de facto não é fácil, pois porque eu creio que essa, se calhar, é a mais grave, a situação daquelas pessoas que têm vergonha, não é? Que tinham, se calhar, uma boa situação. Isto é terrível, porque nós estamos a ver isto de longe, mas amanhã pode acontecer connosco, que isto, pessoas que tinham uma boa situação, da classe média, que tinham empregos, e que de um momento para o outro se vêem. Deixa-me só contar aqui um pequeno pormenor, hoje estamos à vontade. Com essa pobreza envergonhada, nomeadamente. Através da cantina social, há pessoas que vêm em horários que não são os específicos da cantina social, que combinam outros horários para não serem comprometidas, para não serem identificadas como... Portanto, para ninguém se aperceber do que realmente vêm a fazer, lá está a tal pobreza. Sim, sim. E a instituição colabora nisso. Sim, sim, exatamente. Pois, sim, pronto. Isto, de facto, essas para mim são situações mais complicadas. Isto é complicado. É complicado, de facto, é complicado com os utentes, é complicado com estas pessoas. Pronto, são situações que não são fáceis, e o ideal era que as pessoas... Não precisassem delas, mas a verdade é que, pronto, quando se precisa, as pessoas têm que as utilizar. Porque eu tinha aqui, eu acho que os lares, como é que é? Muitas vezes aprendem uma coisa e na realidade são outra, porque eles são muito bonitos, mas quer dizer, mas às vezes até o próprio relacionamento humano, até porque muitas vezes são muitas pessoas a trabalhar, já nem falo nos utentes, que também são muitos, e isto às vezes é muitíssimo complicado numa instituição. Portanto, pessoalmente eu penso que o ideal é que eles não fossem precisos, mas quando são, não há dúvida nenhuma que as pessoas têm que os utilizar. Quantas pessoas trabalham nesta instituição? Em todas as valências ou por valências? Em todas as valências, uma média de 110 pessoas. Pois é, muita gente, não há dúvida nenhuma. Não é, não é fácil, às vezes, não é? Há pouco falou, o doutor falou em acamados, quer dizer, eles ficam acamados porque pronto, o seu estado é já frágil e aos poucos e poucos, não há dúvida, aos poucos e poucos eles acabam por ficar acamados por natureza. Quando assim é, o estado não comparticipa mais por facto de estarem acamados, claro. Não, existe essa perspectiva, existe inclusivamente já escrito e protocolado essa possibilidade, mas é das coisas que nós ainda não vimos implementado, é essa comparticipação extra, digamos assim, relativamente aos acamados. E posso-lhe dar um exemplo: no Lar de São José foi provavelmente um dos primeiros acordos de diferenciação positiva a ser assinados no Algarve. E essa era realmente, se tivesse resultado, uma experiência fantástica, porque aí iria melhorar a questão dos resultados operacionais de cada resposta social per si, porque iria ter em consideração o número de acamados por dentro da resposta social e com isso também o número de recursos humanos, mas foi sempre pago pelo número mínimo de acamados, tivéssemos nós a percentagem alta ou baixa. O número pago foi sempre o mesmo, em termos de acordo. Por isso, essa foi uma experiência que eu tenho muita pena que não tivesse ido para a frente, mas, infelizmente, ainda antes de começar a crise, não foi à bem. Os lares, quanto maiores forem, mais difíceis se tornam, quer dizer, no relacionamento humano. O ideal, se calhar, era que aqui se contrariasse a necessidade que há. Os lares têm que ser maiores para serem rentáveis, não é? São, mas depois maiores, com mais utentes, eles tornam-se mais difíceis. Colocando a questão de outra forma, o que lhes parece? Em número de utentes, qual seria o número ideal para um lar? Em perspectiva? Em perspectiva de ser mais humano. Porque eu penso que eles tornam-se, não vou dizer desumano, mas quer dizer, eles são mais familiares se forem mais pequenos, não é? Eu vou dar um exemplo, que certamente vocês conhecem. Voltamos a falar da União das Misericórdias e do Centro de Deficientes Profundos. Eles viram aquele centro em casas de 12 utentes. É claro, se construíssem um lar para 12 utentes, fechava, passava uns poucos dias, porque não é possível, porque a cozinheira que cozinha para 12, se calhar cozinha para 24 ou para 36, quer dizer, e a vigilante de 12, se calhar também dá para 24, quer dizer, isto é assim, portanto, isto não era rentável. Mas era neste aspecto, é que às vezes aparecem lares que têm 60 e 70 pessoas, 60 e 70 utentes, e eu acho que isto, de facto, eles se tornam demasiado grandes, não sei se é a vossa opinião, se não. A nível de trabalho, lá está, de proximidade, obviamente que um lar com menos pessoas, o trabalho de familiarização sempre é mais rentável e as ligações familiares efetivas são sempre privilegiadas em grupos mais pequenos, mas depois lá estão estas questões de rentabilização de recursos humanos. Sim. Pois, para ser bem para uma coisa acaba por não ser bem para a outra, não é? Isto não é o fim, é. Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou em radiobonova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Tavira, Sr. Romana Martins, o Coordenador Dr. António Matos e a Técnica Social Dra. Marina. Temos estado a conversar acerca das várias valências, das várias atividades desta instituição e entramos na última parte. Temos mais um bocadinho para conversar e eu desta vez acho que vou dar aqui mais possibilidade à Dra. Marina de conversar mais um bocadinho com ela, que não quer dizer que não possa conversar também com o Dr. António Matos, mas a Dra. Marina tem estado aqui muito silenciosa a escutar-nos, pouca intervenção tem tido, e eu vou-me dirigir mais um bocadito a ela. Doutora Marina, a Segurança Social exige que as IPs, e neste caso as Misericórdias, tenham uma ou mais técnicas de serviço social. Vê-os como uma exigência ou como uma necessidade? Como uma exigência, porque para se fazer um trabalho equilibrado e que abranja todas as áreas multidisciplinar, eu acho que não é necessário propriamente mais do que um técnico de serviço social. Acho que deveria haver sim uma equipa multidisciplinar, provavelmente psicólogo, animador social, mas não a obrigatoriedade de haver mais técnicos de serviço social. Vejo isso como uma exigência. Uma necessidade de mais técnicos, não especificamente. Não me refiro a mais. Refiro-me, até porque o lar pode ter uma capacidade muito grande, mas também pode ter uma capacidade muito pequena. Mas também vejo uma necessidade. E vamos conversar acerca disto. Vamos conversar. O que lhe parece mais importante para desempenhar estas funções? O que é que precisa, numa instituição destas, o que é que precisa para desempenhar o melhor possível estas funções? Precisa de tempo? O tempo, porque normalmente não temos que fazer trabalho só específico do serviço social. Isto é uma instituição muito grande, com várias áreas, e damos por nós a não ser só assistentes sociais, nem... Devem compreender. Sim, estou a ver. Portanto, acabam por se dispersar, possivelmente, noutros trabalhos e deixam. Eu vou dizer que o essencial, não sei se é esse o termo, é correto e se pode ser assim, mas se calhar deixam o essencial por fazer. Porque, quer dizer, quem está num serviço social, numa instituição destas, é que no fundo é o caso aqui do doutor António Matos. A especialidade dele acaba por ser a mesma e ele pode entrar neste diálogo connosco, porque é assim mesmo. Quer dizer, é necessário o tempo, são necessários os conhecimentos, a vontade de trabalhar, porque eu acho que é o mundo, mas também se não tivermos vontade também não fazemos grande coisa. E também o problema da atualização, não é? Quer dizer, isto está sempre a pedir estas coisas, não. Só te lembras nas alturas em que inventas vãos motivos para sofrer. Essa dor não a trazes, essa dor só a usas quando queres fingir que não sabes rir. Essa dor não existe, essa dor nunca sentiste. Não sabes. Essa dor não te serve, essa dor só a vestes quando já não tens mais nada a dizer. Essa dor dá-te jeito, essa dor é perfeita para termos todos pena de ti. Essa dor não é nada, essa dor só acaba com quem ainda resta de ti. Será mesmo que acreditas que o que não foi é aquilo que os te rói? Não te masses, não te canses, não te mates, pois outros homens virão fazer de ti o que eles são. Essa dor não é tua, acho que achaste na rua. Ingrato o resto de alguém. Essa dor não é nada, essa dor só acaba com o que ainda resta de ti. Essa dor não existe, essa dor nunca sentiste, por isso sabe-te bem. Isso tu sabes que eu sei. 2012 é o Ano Europeu da Solidariedade Intergeracional. Portugal tem 1 milhão e 500 mil pessoas com mais de 65 anos. A OCDE diz que é um país que o país está envelhecido, e que um país é envelhecido quando tem mais de 7% de pessoas com mais de 65 anos. Portugal tem quase o triplo, tem 19% de pessoas com mais de 65 anos. Como é que vê, ou como é que vêem, a nossa sociedade face a estes números? A sociedade não está preparada para uma... para uma campanha, disse-me 19%. 19% de pessoas com mais de 65 anos. A nossa sociedade, eu acho, sim, acho que a linha de pensamento é correta. A nossa sociedade não está preparada para termos 19% de idosos. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, há qualquer coisa que não está bem. E eu penso que nós temos tudo, e toda a gente opina acerca disto, mas a verdade, o termos, eu penso que o termos 19% de idosos com mais de 65 anos não tem mal, se calhar até é bem. Agora, o que está a faltar aqui, são os nascimentos, não é? Porque o que é que vai acontecer? Nós temos uma cidade envelhecida, a segurança social acaba por derrapar e não vai conseguir fazer a sua função, porque não vai haver outros, ou vai haver muito poucos a descontar para suportar esta situação. E isto é complicado. Ó, doutor, mas eu sei que está com vontade de falar. É uma questão demográfica complicada. Nós passamos em muitos anos, em termos de gráficos geracionais, de um gráfico em forma de pirâmide para um gráfico em forma de pirâmide invertida. O que quer dizer que temos muito menos gente na base, muito mais gente no topo. E a pirâmide, se estiver ao contrário, não se equilibra. É fácil de ver, toda a gente consegue ver essa imagem. E é necessário tomar medidas. Agora, vai-me dizer, é preciso medidas pró-natalícias, isto é, que incentivem o nascimento de mais crianças. Não sei se será por aí, porque provavelmente quem poderá ter essas crianças não está para isso. Ou que não vê condições neste país de ter mais crianças ainda. Porque eu vou-lhe dizer uma coisa. A taxa de cobertura neste momento, portanto, eu falo em termos do Conselho de Tavira, para dar um exemplo muito simples e próximo de nós, a taxa de cobertura em termos do Conselho de Tavira de educação pré-escolar já chegou perto dos 100%. Nós temos tido, em termos de, no seguimento dos vários anos letivos, há 5 ou 6 anos letivos para cá, um seguimento sempre pleno, e há poucos anos começamos a ver que havia menos crianças. Mas também começamos a ver que o Estado, o próprio Estado, e eu aqui não estou a falar nem de uns nem de outros, porque tanto aprovam uns os anteriores, como aprovaram já estes, aprovarem em cada vez mais equipamentos de educação pré-escolar. Vamos lá ver uma coisa. Das duas, uma. Ou os senhores que estão a aprovar estas coisas não ouviram nenhuma conversa daquelas que nós estamos aqui a ter. Não é? Ou então não sei o que é que realmente querem em termos de políticas pró-natalícias. Porque nós as infraestruturas já temos. Não temos a economia para isso. Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim, sim. Aliás, quando nós vemos que as pessoas vêm à televisão e até os próprios os telejornais, que às vezes isto é uma hipocrisia, não é? Porque é uma hipocrisia. Porque se numa hora damos pancada para um lado, noutra hora damos pancada para outro. E de facto, neste momento, pronto, sim senhor, isto, e esta situação vai ser insuportável. Nós temos hoje 1,3, ou à volta disso, de crianças, não é? Nascidas por casal. Então, precisaríamos de 2,1 para manter o país. Ora, o que é que acontece? As pessoas vão e todas opinam, mas isto é um pouco o que dizia, mas ninguém faz nada. Eu penso que, de alguma forma, todos sabemos como é que estas coisas se resolveriam, não é? Agora, todos dão opinião, mas ninguém faz nada. Aliás, vemos o próprio Estado. O próprio Estado acaba por tirar as regalias até àqueles pais que têm mais filhos. Portanto, isto não vamos, quer dizer, eu vejo a situação dos professores. E as pessoas dizem, mas como é que é? A gente andou-se a formar e hoje não tem escola, e andou aqui há não sei quantos anos, e muda aqui para além, e não tenho, e não sei o que mais. Mas quer dizer, não há crianças. Não há crianças, portanto. Eu creio que haverá. Mas isto vai continuar o que nos está a acontecer nas creches e na educação pré-escolar. Daqui a uns anos, como já se está a verificar nas chamadas escolas primárias, isto é, no primeiro ciclo, e daqui a 5, 6, 7, 8, 9 anos, vai-se verificar no segundo ciclo e no terceiro ciclo. Se agora há professores a mais, dentro de muito tempo, de 9, 10 anos, ainda vai haver muito mais professores a mais. Isto vai se agravar. Vai se agravar significativamente. Vai se agravar em todos os campos. Em termos demográficos, era o que eu lhe dizia. Não há hipótese de uma pirâmide invertida se equilibrar. Não há hipótese. A questão é essa. É preciso medidas, não propriamente pró-natalícias, mas medidas que consigam tornar as populações sustentáveis, digamos assim, criar empregos, criar economia para isso, porque não vai haver, porque as pessoas que poderão ter mais filhos são pessoas, em princípio, que digamos que mais esclarecidas, estamos a falar em termos dos escalões do Estado, os escalões que estão muito na berra, do terceiro, do quarto e do quinto escalão. Foram esses que perderam as regalias. Foram esses que deixaram de ter subsídio de abono de família. Foram esses que deixaram de ter essas coisas todas. O doutor... Exatamente. Pois, mas também não é só por aí. Aliás, o doutor há pouco... Não, não é isso. Pois não. É um problema aliás, integrado. Começou esta conversa e disse, eu não sei se as pessoas... Mais ou menos isto. Eu não sei se as pessoas estão dispostas a querê-los. Não é? Portanto, isto, tudo isto é uma questão de mentalidade. É um problema de geração. Também a parte económica, claro que é fundamental. Mas eu quando penso que os nossos pais, os nossos avós, se pensassem nisso, nós não estávamos cá. Portanto, isto é complicado. E isto era interessante, eu gostava de continuar a conversa convosco, aliás tinha aqui muita conversa, muitas questões e que acho que eram extremamente interessantes, não só para o doutor Marinho, mas também para o doutor, porque pronto, entrávamos nesta parte, na parte social e eu tinha aqui questões para colocar, mas não dá, eu estou a olhar aqui para o tempo que nós temos, tenho aqui um minuto e pouco, vou tentar colocar uma questão, mas vocês não terão mais que um minuto para responder, porque depois do contrário ficamos a falar e ninguém nos escuta porque acabou. A quarta idade são pessoas a partir dos 80 anos. Muitas são regulares. Neste ano europeu do envelhecimento ativo, como é que se trabalham estas situações em que as pessoas não podem ser tratadas de uma forma homogénea? Rápido, tem que ser. Não tem mais que... uma vez, faltam respostas do Estado em relação a isso. Falta adaptação, faltam infraestruturas, falta alguém estar, dos que tomam as decisões, estar a par desse tipo de situações, porque não são as unidades de cuidados continuados que vão tratar dessas pessoas. Não faz sentido. Mas também não faz sentido estarem nos lares, porque os lares não têm condições, a maior parte deles, e muito boas intenções que tenham, se uma pessoa estiver acamada e se precisar de cuidados médicos especialistas, é muito difícil para um lar fazer esse tipo de tratamento, mas não sei se a minha colega... A doutora Marina tem que ser para outra altura que eu cá venha, porque hoje não vamos ter tempo. Eu agradeço a disponibilidade que tiveram para estar aqui comigo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Irmã de Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.